Eu queria viajar pra terra do nunca, onde não se envelhece, onde o tempo te esquece, onde não existe estresse, onde o nada acontece. Ai, irmão, se eu pudesse, eu já estaria lá, onde as flores têm vida, não murcham e se pode respirar, onde a vida infinita é bonita e a paz pode reinar. Sem justificativa, é uma narrativa, em qual lado ficar? Hoje só depende do ponto de vista, soldado ou terrorista, ambos vão se matar. Mas do outro lado não tem ninguém pra te dizer o que fazer. Religiões não existem lá, só sabe-se que é um grande lar, oh, onde existe amor. Existe amor. Tem tanta gente procurando paz, mas no lugar errado. Tanta gente procurando amar, mas não é amado. Tanta gente que quer ser feliz e acha complicado. Tanta arte e genialidade deixada de lado. Querem questionar o direito do povo que só calado leva na cabeça sempre, mas nunca é beneficiado. Guerra civil, criança, fuzil, explosão. Engravatado que cria problema e vende solução. O mundo tá cheio de ódio, cheio de competidores buscando um lugar no pódio. Enquanto o amor é extinto, gente que mata sorrindo atrapalha a história daquele que quer escrever outro episódio. A verdade se omitindo, não diga que eu tô mentindo. Às vezes também falo merda, mas horas escrevo hinos. No fundo, sei que falei tudo que tu precisa ouvir. Sistemas matando sonhos e ainda permaneço aqui. Eu queria viajar pra terra do mundo, onde não se envelhece, onde o tempo te esquece, onde não existe estresse, onde nada acontece. Ai, irmão, se eu pudesse, eu já estaria lá, onde as flores têm vida, não murcham e se pode respirar, onde a vida infinita é bonita e a paz pode reinar. Motivo sem justificativa, é uma narrativa, em qual lado ficar? Hoje só depende do ponto de vista, soldado ou terrorista, ambos vão se matar. Mas do outro lado não tem ninguém pra te dizer o que fazer. Religiões não existem lá, só sabe-se que é um grande lar, oh, onde existe amor. Onde existe amor. Encontrei um universo onde eu posso ser feliz, independente daqueles que desmerecem o que eu fiz. Nem tudo que eu sempre quis, pensei que teria na fé, mas talvez pra aprender a dar valor quando tiver. Se esse tal mundo distante desse passagem de ida, sem volta eu iria. Não chore, minha vida não tem despedida pra quem no coração se tem. Cada final é um ponto de partida. Olhei pra dentro do mundo que nenhuma culpa tem, do humano destruir tudo que é dele também. Cada fumaça que sobe é o dobro de calor que desce. O inverno que era tão frio, hoje tem um sol que te aquece. Libertar tua mente podre do teu corpo que és tão puro. Quanto você mais se joga na arte, mas tá seguro. Todo mundo quer ir pro céu, eu nunca fui diferente. Mas pensa, e se o tal céu se encontra dentro da gente?